mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Dois homens conversavam com ele, era Moisés e Elias. Apareceram revestido de glória e conversavam sobre o êxodo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono quando acordaram. Viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém o que haviam visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O segundo domingo da quaresma nos fala sobre transfiguração. Interessante, Lucas coloca de uma forma bastante natural. Jesus chama: venham comigo ao Tabor. Quem escutou minha homilia de manhã pela rádio ou pela televisão, eu enfatizei muito esse: venham rezar, João, Tiago, venha rezar, Maria, venha rezar, Joaquina, venha rezar, você que está me ouvindo. E na medida em que Jesus rezava, seu rosto se transformava. Isso significa que na oração nós somos transformados em Deus. Quanto mais rezamos, mais parecidos com Deus ficamos. Quanto menos rezamos, mais desfigurados ficamos e nos tornamos inimigos da cruz. Mas Deus me convida ao monte subir. Para quê? Rezar. De seus planos, eu não venha desistir. É a transfiguração. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. A oração nos leva à consciência do que somos. Todo o meu viver transfigurando todo o meu ser. Essa é a proposta. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, e quero escutar tua palavra, escutar aquela voz que diz: Este é o meu filho amado, escutai-o. Ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim, pensando em Deus, nas coisas de Deus. Templo onde eu quis morar. Transfigurai-nos, Senhor. Bebe o meu corpo e bebe o meu sangue. Senhor, fazei irradiar a tua luz. Mostre tua face e seremos salvos. Mostre a tua luz e seremos resgatados no teu amor. Meu amor tomando conta de mim, Senhor Deus, neste domingo, segundo da quaresma, abençoai aqueles que nos acompanham, abençoai as crianças, os anjinhos, como diz nossa filha lá de Olinda, transformai e transfigurai-nos no teu amor. Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos, as fotos de família, pela vossa misericórdia. Abençoai e santificai-nos, Senhor, na graça de uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faz.